Spider-Man does whatever a spider can. It's a web in his eyes that just needs to die. Look, here comes the Spider-Man. Tripcast! Estamos começando mais um Tripcast, contando hoje com a presença do distinto Magaren. Do caído entre as conexões, Mike. Contamos também com a surpreendente presença do zumbificado Mônio. E como não poderia deixar de ser, graças aos esforços daquele que não joga futebol americano nem é afrodescendente, fica. E hoje nós estamos aqui para falar sobre a saga Caída entre os Mortos. E-mails. É isso aí, pessoal. Estamos no nosso último podcast do ano, último Tripcast do ano. E antes de começar o programa, a gente tem o esperado sorteio da última edição da Biblioteca Histórica Marvel, né? Prometida há 2 meses atrás no podcast sobre o Norman Osborn. E a gente atrasou pra caramba, né? 2 meses pra lançar o último podcast. Acontece, ano que vem a gente melhora. É, eu vou aproveitar o gancho para falar que a gente nós vamos tentar, ano que vem, lançar os Tripcasts com uma periodicidade pelo menos mensal. Acho que a gente consegue, né? É, teoria na prática sempre é outra, né? Mas... No último Tripcast, nós tínhamos comentado que o terceiro e quarto lugar no concurso cultural da Biblioteca Histórica Marvel, Homem-Aranha número 4, eles iriam disputar aqui num quiz... quem levava o terceiro exemplar, né? Só que nós selecionamos o terceiro e quarto lugar, mas um deles não deu resposta. Ele não entrou em contato com a gente, mesmo sendo cobrado. E eu acho que a gente vai ter que anunciar vitória por W.O., né, mano? Ou dá pra mim, hein? Ficou muito esquisito, hein? Ops, a revista. Nossa, tem que comprar a revista, tá do site? Caramba. Então, sendo assim, o prêmio vai pro Felipe Amorim, então, por W.O. Por W.O., que vergonha. Pois é, o cara perde uma revista de R$65, né, cara? Tão fácil de ganhar. Por não responder, cerca de 3 e-mails, acho, que foram enviados. Eu quero ver umas boiadas dessa pra mim, revoltante. Bom, então é isso. Parabéns pro Felipe, ele vai receber aí a biblioteca na casa dele. Mas tá mais fácil da vida dele, hein? Pois é. Então, Mônio, e-mails do último podcast sobre Norman Osborn, com a participação do nosso amigo Carlos Voltor. Primeiro que temos aqui é de Gabriel Faria, 16 anos, autodefinido como vagabundo, também conhecido como estudante, de Caraguatatuba, em São Paulo. Nossa, eu me senti apresentador de programa infantil agora, quando troquei a cartinha do prêmio, sabe? Caravana de... como é que é o nome desse negócio aí? Aqui é a Caraguatatuba. Tá certo. Bom, as palavras dele. Gostaria de dizer... Oi? Deixa eu te interromper. Por que São Paulo tem tantas cidades com os nomes Araraquara? São nomes indígenas. Nas palavras do Gabriel, gostaria de dizer que adorei o Tripcast 9 sobre o Duende Verde. Não é o meu filão favorito, nem o meu personagem favorito nas histórias do Cabeça de Teia, mas adorei ouvir sobre ele. E o Carlos Voltor tem que aparecer mais vezes, foi bem engraçado. Como conheci o site através da Mundo Estranho, Merchan, não sei qual a periodicidade do Tripcast, tipo mensal, semanal, quinzenal, bimestral, sei lá. Nem nós sabemos a periodicidade do Tripcast, né? Periodicidade é quando dá vontade. Então tô meio confuso com isso, já que seria interessante eu saber de quanto em quanto tempo sai o podcast. Até que ele apontou bem, viu? É raro isso. É verdade. E por último, quero muito, destaque no muito, o Tripcast sobre o Venom. Fale muito do meu Eugene Flash Thompson como Venom. E essa frase ficou bem gay. Concordo plenamente, Gabriel. O meu Eugene ficou muito esquisito, né? Pois é. E o pior é que foi um e-mail, dava pra ter apagado, né? Pois é. Aí primeiro com abraços, um óculos tio e uma barra invertida. Eu não sei qual é a invertida e qual é a certa. Essa é a certa, é a barra. Essa é a certa, então. A tombada pra direita é a certa, a outra é invertida. A contrabarra, olha só. Contrabarra, contraparte. A barra do universo espelho, já entendi. Da contra-terra, não, esquece esse desenho, né? Pelo amor de Deus, isso não. Esse tio no O deve ser tipo um topetinho, né? Talvez ele use um topetinho. O cabelo tipo Neymar, assim, aquela coisa bonita. Bom, o Tripcast sobre o Venom tá planejado, não pra agora, não... Bom, vai sair. E sobre o Carlos Voltor, ele deve participar de pelo menos um programa no ano que vem, então só aguardar. Devo dizer que também achei divertido a participação dele. Eu quase não discordei com ele em nada. Legal. Quase, né? Quase. Bom, o próximo e-mail é do André Greati, ou Greati, ou Great. André Great. O cara é o máximo, né? E modesto. Não, mas tem um I no final, é Greati. Ah, então é o nome mesmo, menos mal. Mas eu chamo ele de André Great. André. Olá, aracnofãs. Meu nome é André Great, sou de São Paulo e sou fã do Teioso desde 98. Quase a mesma época que eu. Por essa razão, gosto muito da saga do clone. Tá. Explica. Principalmente porque marcou o período em que virei colecionador de quadrinhos, a princípio somente do Aranha. Isso chama-se memória afetiva. Pois é. Eu comecei alguns meses depois que terminou a saga. Ao contrário do que a maioria de vocês pensa, eu achei genial o fim dessa saga culminando na volta do Osborn e na postura dele como fodedor da vida do Aranha. Não só da vida, né? Da namorada também. Além disso, a volta dele reiterou o título de maior inimigo do Aranha, e a coisa ficou ainda maior quando ele se tornou o pior inimigo da Marvel inteira, numa das sagas mais épicas dos últimos tempos. Mudando de assunto, tenho aqui comigo uma coleção do Aranha que começa no número 1 de abril e chega até a última edição deste mês até agora. Desse mesmo, entre parênteses, até agora. Ou seja, tenho só todos da Abril e da Panini e gostaria de participar com vocês de alguma maneira, pois pelo menos bibliografia eu tenho. Abraços. Então, por partes, né? A cada dia eu descubro mais fãs da saga do clone, cara. Ela não foi tão odiada assim quando a gente pensa. Ou são os únicos que têm coragem de se manifestar, né? Cara, no Mutação em Debate que saiu no essa semana, eu até participei lá, falei pra caramba, você vai ver, tem umas duas ou três frases minhas lá no meio do programa de uma hora e meia. E foi uma conversa com o Rogério Saladino, e ele falou que tem uma boa possibilidade de sair aqui no Brasil encadernados da saga do clone, igual saíram da Era do Apocalipse esse ano, sabe? Tá aí, já sei como eu vou economizar o meu dinheiro. Mas enfim, realmente, né, a volta do Osborn, a história que ele volta, eu pelo menos gostei. Mas enfim, né, de tempos em tempos eles estão fazendo coisa ruim e coisa boa aí. Em relação ao final aqui que ele citou das revistas que ele tem e que ele quer participar com a gente de alguma maneira, é válido pra caramba isso. O Matheus Pessoa, o Vinícius Prado, eles começaram, hoje eles postam notícias no blog, né, mas eles começaram assim, eles eram ouvintes dos Tweet Views, Tweetcasts, e começaram a demonstrar interesse em participar com a gente, e hoje estão ajudando o blog, né. Então, colaboradores são sempre bem-vindos. Exatamente, então... não só o André, mas quem quiser participar, quem quiser ajudar a gente, porque esse site aqui é de fã pra fã, né? Uma sugestão boa pro André, não sei se ele leu o post sobre o nosso acervo. Ah, sim. Vamos colocar o post sobre o acervo aí no... É que vai estar linkado aqui na página. O acervo aí, que é um projeto que a gente tem aí, que tá mais explicado lá no post. Mas, enfim, é isso, o último programa do ano. Eu acho que ele vai ao ar antes do mundo acabar, né? Assim espero. Acho que o mundo acaba hoje, na verdade, né? Dia 21. Deveria, pelo menos, né? Olha só. Mas enfim, ouça o programa antes que o mundo acabe. Não vai fazer diferença nenhuma, mas ouça. Eu espero que seu bunker de proteção contra o fim do mundo tenha energia, um computador e uma conexão à internet. Isso. Então, fiquem com o programa, que tem algumas ceninhas improvisadas aí de fãs do Homem-Aranha. Então, não esperem nada profissional. Né, Mônica? Pois é. E boas festas, bom final de semana e... Bom final de semana não, bom final de ano, né? Bom fim do mundo. Bom fim do mundo e bom Tripcast. Caída Entre os Mortos, na verdade, é o nome do encadernado que a Panini lançou, né? É uma história... na verdade, a gente vai falar sobre a Marvel Knights Spider-Man, que vai do número 1 ao 12, né? Que são três arcos de história. Ela começou em junho de 2004, né, Mike? Ela foi até quando, isso. Você sabe? Ela durou junho de 2004 e foi até junho de 2005. É um ano, né? É mensal pra revista, né? Exatamente. São 12 edições. Durou aí um aninho, foi até junho de 2005. Certo, ela foi escrita pelo Mark Miller e desenhada pelo Terry e a Rachel Dodson. Eles são marido e mulher, não são? Sim. Então, é, tirando a edição 5 e 8, que foi desenhada pelo Frank Cho. No Brasil, a revista ela saiu em dois formatos. Primeiro, ela saiu na revista mensal do Homem-Aranha mesmo, que foi da edição 41 até a 50. Ela era, assim, ia no mix, né? Às vezes tinha uma história na revista, às vezes era duas e tal. Isso começou em janeiro de 2006. Agora, em 2007, a Panini... Ela começou em maio, né? Mais de 2005. É mais de 2005 e foi até janeiro de 2006. Ela terminou na 50, na verdade, esse janeiro 50, de... 50, é. Tá. E depois a Panini lançou encadernado, Caído Entre os Mortos, em dezembro de 2007. Exatamente. Que lindo. Você vai ter que chamar o Shira de novo, Mario. Tem outro pneu dormindo no lixo. Espera, o que ele tá tentando falar por baixo da máscara? Vai saber, o cara tá piradaço, amigão. É melhor nem chegar perto. Pode ser um drogado. Entre na loja. Fechem as portas. Quê? Acho que ele está tentando dar um aviso pra vocês. Corre! Então, eu li essa revista faz umas duas semanas, mais ou menos. Eu não tinha lido ela na época que saiu, não. E ela é do selo Marvel Knights, né? Que são de histórias mais adultas. Sim. Não adultos da forma que o Mônio pensa em adultos. Não são histórias infantis. Isso. E eu achei legal que no início da história, ao invés de começar com da forma padrão, começa com dois caras discutindo sobre DVD, né? Tipo, eu não sou muito chegado em DVD, não sei lá o que. Tipo assim, é uma coisa mais realista, né? É o que as pessoas fariam num dia normal, né? Sim, sim. São detalhes na história que eu achei interessante. Então, basicamente, a história começa com o Homem-Aranha lutando contra o Duende Verde, certo? Começa com o Homem-Aranha caído entre os mortos. Ops. Então tem uma luta do Homem-Aranha contra o Duende Verde, o Homem-Aranha consegue ganhar. E o Norman Osborn, né, vai parar na cadeia. Aí você tem também o lance dos civis que se machucam ali, né? Tem uma negada que se machuca lá e tal. E aí o Peter até fala pro carinha sair de perto das bombas, abóbora lá. E a bomba acaba explodindo, né? Machuca o carinha lá, aí a polícia chega e o aranha sai fora, né? É verdade. E, como sempre, leva a culpa, né? Exatamente. E também é importante lembrar que essa história se passa um pouco depois que o Peter conta pra Mary, pra tia May, que ele é o Aranha. Que ele conta não, né? Que ela descobre. Ah, sim. E assim, pouco depois que tem essa luta contra o Duende, ele é chamado no cemitério lá porque o túmulo do tio dele foi depredado. Não se sabe por quê, mas aí ele, pelo telefone, ele descobre que a tia May foi sequestrada, né? Exatamente. Nesse meio tempo que ele foi até o cemitério, ela foi sequestrada. E aí ele cruza a cidade desesperado atrás dela, sem uniforme, sem máscara, nem nada. E é uma coisa que a gente tá falando direto ultimamente, né? Que no cast sobre os filmes a gente falou sobre o povo não reconhecer ele sem a máscara, no Tweep View também a gente falou, no Tweep View, em dois, eu acho, pra trás. E agora o Peter tá cruzando a cidade sem uniforme, sem máscara e pensando, né? Tipo assim, o máximo que eles vão conseguir é meu o tipo físico e cor de cabelo, né? Ninguém vai descobrir quem que eu sou. Eu acho justo. É, logo depois que ele vai até o apartamento da tia May e vê que ela foi sequestrada, ele logo em seguida ele já fala pra Mary Jane se esconder. Tipo, vai embora, se esconde, porque alguém sabe minha identidade e tá perseguindo as pessoas que eu sou do meio onde eu convivo, né? Então tá perseguindo, então é melhor você se esconder. Eu, não quero ir e tal, mas ele acaba convencendo ela aí na marra se esconder. E aí logo em seguida, o Peter já começa a ligar pra um, pra outro, pra tentar descobrir o que aconteceu. E a Mary Jane liga pra Felicia. Ah, sim. Pede ajuda pra ela, né? Não é a Mary Jane. É o Peter mesmo. É o Peter que pede ajuda pra ela. Isso. Aí o Peter, ele imagina que tenha sido o Osborn, né? Que mandou alguém, apesar dele estar preso. Porque o Osborn conhece a identidade secreta dele, né? E, tipo assim... Só há 27 anos. E ele não consegue nada com o Osborn, então ele vai pedir ajuda pros Vingadores, né? Exatamente. E assim, ele pede ajuda da forma mais clara possível, que a gente viu. Ele sempre usou essa técnica, né? Lá na primeira vez que ele foi tentar entrar pro Quarteto Fantástico, foi a mesma coisa. Basicamente, ele pedir ajuda é invadir o lugar e tentar falar à força com alguém, né? Exatamente. Ele vem no modo aggressive, né? Falar com o negado. Cara, isso automaticamente me lembra a morte da Capitã Jean The Wolf, que tá ele e o Demolidor investigando o mesmo caso. Aí tem uma hora que ele vai querer informação com o rei do crime, ele invade o esconderijo do rei, espanca tudo quanto é capanga que o rei tenta, aparece na frente. A hora que ele finalmente fala com o rei passa a informação pra ele e depois fala assim, você devia aprender uns toques de sutileza com seu amigo Demolidor. Ele simplesmente veio aqui e bateu na porta. O legal, uma coisa que eu gosto muito nesse arco aqui é que eles trazem muita coisa antiga das histórias do Aranha. Inclusive, a própria Capitã Jean The Wolf é citada nessa história do Cair Entre os Mortos. Ela é citada aqui. Então, eles trazem muito esse lance da TV. São todos personagens, a maioria dos personagens que aparecem aí, são personagens logo do começo da carreira do Homem-Aranha, né? Logo do começo lá das primeiras histórias. Inclusive, a gente já citou aí o Duende Verde, né? Que é o que o Aranha começa enfrentando logo no comecinho da história. Que ele apareceu a primeira vez em Amazing Spider-Man 14. Amazing Spider-Man 14 de julho de 1964. E foi criado por Stan Lee e Steve Ditko. A maioria dos caras que aparecem nessa história são das antigas mesmo. A maioria é do Stan Lee e do Steve Ditko, né? Que era a dupla original lá dos anos 60. Exatamente. E assim, como ele não consegue nada, ele vai atrás do chefão do crime que tá ativo atualmente na cidade, que é o Coruja, né? Que é outro cara das antigas. Ele era lá. Exatamente. Ele inicialmente era inimigo do Demolidor, né? Ele apareceu em Daredevil número 3 lá, em agosto de 64. Também do Stan Lee, mas desenhado pelo Joe Orlando. E ele tenta descobrir com o Coruja quem foi que sequestrou o Tia May. Por que ele resolve ajudar ele? É porque o Peter faz. Ele faz essa pergunta, por que eu tenho que te ajudar? O Peter fala, porque eu vou ficar te devendo. Ah, sim. É, então ele fica naquela assim, então o Homem-Aranha vai ficar em débito comigo, ok. E aí ele chega e dá os nomes do Abutre e do Electro. Né? Ele dá o nome dos dois e fala assim, se alguém pode saber de alguma coisa, é esses dois. Aí já que a gente citou o Electro e o Abutre, a primeira aparição dele, do Electro, foi em Amazing Spider-Man 9, também de 64, fevereiro de 64, criado por Stan Lee e Steve Ditko, e o Abutre foi em Amazing Spider-Man 2, de maio de 63, também por Stan Lee e Steve Ditko. O Abutre a gente falou dele num Trip View já também, dessa origem dele aí. Quem não ouviu o Trip View e precisa saber mais sobre o Abutre, a gente bota o link lá depois. Ah, sim, com certeza. Você se meteu onde não devia, Aranha. Essa parada é coisa de bandido e você não tinha nada que se envolver. Você não ia acreditar nas coisas que a gente arma pelas costas de vocês. Coisas de que super-heróis nunca nem ouviram falar. Não! Electro, deixa essas pessoas em paz. Isso entre mim e você, cara. Oh, é? Quem disse? Por acaso você acha que a gente vai seguir as regras do Marquês de Queensberry? Você deu prejuízo de 20 milhões de dólares pra mim e pro Tombs. Não sei quanto é o careca, mas eu vou fritar seu colo! Para, Max! Não faz isso! Para, Max! Não faz isso! Faz ideia de quanto você soa ridículo às vezes? Tinha crianças naqueles carros, seu louco. Você não achou que eu fosse tão perigoso, né? Não pensou que eu fosse capaz de emitir uma descarga nos tanques de combustível ou coisa parecida? Pois a cadeia te dá tempo de sobra pra pensar em formas de usar os poderes, babaca. Ionizar metais foi ideia do Dr. Octopus, por sinal. Oh, meu Deus. Então, aí o Homem-Aranha, ele vai procurar o Electro e o Abutre pra ver, pra tirar limpo, né? Ver onde que a Tia May tá e tal. Um negócio que eu achei interessante, porque assim, ele acha o Electro e o Abutre e tal, e lógico, né, eles vão lutar. E inicialmente o Abutre, ele tá sem o uniforme dele, né, ele só tá com um aparelho que permite ele flutuar. Ele tá sem as asas que permite ele atacar, ampliar a força dele e tal. E um negócio, então assim, o Homem-Aranha primeiro luta contra o Electro. E um negócio que eu achei interessante no... É um detalhe no Electro, na verdade. Vocês separaram. A máscara dele, os raios da máscara, eles ficam, tipo, grudados na cabeça dele, sabe? Tipo assim, não fica aberto igual aquele uniforme clássico, não. E toda vez que ele vai usar o poder dele, essas pontas dos raios da máscara, ela, tipo, levanta, sabe? É um detalhe. Não sei se vocês separaram. Aqueles raios fossem só... Esses raios da máscara fossem só as tiras grudadas. Quando ele usa os poderes, elas... Como se a gente passasse o braço perto de eletricidade e os pelos ficam eriçados. Isso, bem no início da luta, o Electro tá usando o poder contra o Homem-Aranha, os raios estão levantados. Aí o Homem-Aranha dá um soco nele e os raios juntam na máscara na hora, entendeu? É importante lembrar desse dinheiro que é perdido aqui, né? Logo que o Peter encontra os dois e começa a pancadaria aqui, o Abutre é jogado pela janela e perde aí uma quantidade grande de dinheiro que tava numa maleta, né? Importante que esse dinheiro, ele é motivo pra muita coisa na história. Legal sim, né? Como essa história é mais adulta, assim, eles podem insinuar certas coisas, como o negócio do Electro tá indo lá pegando a prostituta lá que tem poderes transmórficos. Sim. Ainda com o puteiro. Aí ela fala, ela vai se transformando na Su, na Feiticeira Escarlate. Cara, mas é verdade, hein? Uma prostituta com poderes transmórficos encheu o rabo de dinheiro muito fácil, cara. Aqui, só um detalhe. Voltando aqui na máscara que eu tava falando do Electro, da última vez que eu vi ele, que foi ano passado nas revistas lá, ele tava com, tipo, desenhos de raio na pele dele, sabe? Tipo assim, sem a máscara, tinha como se fosse uma tatuagem no rosto dos raios. E é exatamente no formato dessa máscara quando os raios estão encostados na pele dele. Será que foi em alguma luta que ele... Que, sei lá, aconteceu alguma coisa que ficou marcado, sabe? Esses raios? É porque você vê que depois que o Coruja pega o Electro, a Butre, eles não aparecem mais na história, né? É, e eu não sei... assim, como eu não lia antes, não li muitas da Panini aqui, eu não sei se entra essa história e entra aqui aquela Power to the People lá, poder ao povo, não sei, alguma coisa assim, foi do ano passado, seu Electro apareceu de novo, entendeu? A última vez que eu lembro dele, quando eu ainda lia, foi no arco de estreia dos Novos Vingadores. É ele que liberta todo mundo, um dos pilares que liberta. É verdade, o Motim, né? É o Motim. É o Electro, pode crer. Legal que também eles mostram na história o Electro desenvolveu não um poder novo, né, mas uma nova forma de utilizar o poder dele. Que ele até comenta que foi uma ideia do Dr. Octopus, que é ionizar metais, né? Que, né, que ele começa a levantar uns carros e tal, jogar um monte de coisa pra cima do Aranha. E ele nunca foi disso, né? Só soltava os raios mesmo. E tem o mas toque. Aqui não. E tem aqui o toque. Ele deu uma evoluída, né, no poder dele. Ah, sim. E tem o toque do realismo aí também, que a gente tinha comentado, que ele joga os carros no Homem-Aranha e tal, e o Homem-Aranha fala que tinha criança dentro daqueles carros, né? Tipo assim, sim, sim. Porque você pensa, o cara é um super vilão, ele não tá nem aí pra se alguém vai se machucar ou não, né? Na maioria das vezes. Exatamente. É... Enquanto isso, o Abutre sai fora, né? Porque ele tá sem as asas dele, ele tá perdido, larga o Electro pra trás e some. E é nesse... Exatamente, e quando o Homem-Aranha derrota o Electro, que ele descobre que eles não têm nada a ver com o desaparecimento da Tia May, né? Exatamente. O Coruja só usou o Peter pra pegar aquele dinheiro que era Coruja. E o Homem-Aranha, ele vence a luta contra o Electro, mas ele vai parar no hospital, né? Exatamente. Onde eles tiram a máscara dele e um oportunista lá fotografa, né? Exatamente. Ele ainda tá com a máscara, mas a máscara tá bem detonada, né? Então revela uma boa parte do rosto dele. Verdade. Aí, enquanto ele tá hospitalizado, o Abutre chega, né? Vestido já com o uniforme dele e tal. Por falar nisso, os uniformes dessa revista, eles... Não sei se são todos, mas eles são diferentes. Eles mudaram nessas revistas ou... Foi nessa sim, tanto nessa, que vai fazer sentido lá pra frente lá. Ah, sim, verdade. Então o Abutre ataca o Homem-Aranha no hospital, o Homem-Aranha Grog, né? Não, nem consegue sacar direito o que tá acontecendo, não consegue lutar nem nada. Inclusive, ele até tem uma alucinação com a Tia May, né? Ah, sim, verdade. Ele tem uma alucinação com a Tia May, achando que tá conversando com ela, mas não é, é o Abutre que tá ali do lado. Isso. Ah, outra coisa também que não é muito comum nas revistas, né? Tem a enfermeira que tenta impedir o Abutre de pegar o Aranha, né? Ele simplesmente vai lá e quebra o pescoço da mulher. Que é o que aconteceria, né? Se você não parar pra pensar. Se você tá no mundo real, já tem um vilão com a fama do Abutre, o cara tá indo pegar quem tá preso, você vai se meter no caminho dele? Você, ou você é muito valente ou você é muito burro, mano. Então, e nesse meio, no meio dessa luta, que eu nem vou chamar de luta, porque o Homem-Aranha não tá conseguindo fazer nada, né? O Abutre tira a máscara dele. Mas aí ele comenta: eu não acredito, com tantos amigos meus que você prendeu, achei que você fosse algum conhecido, né? Yeah. E você pode ser qualquer um, você pode ser, sei lá, um faxineiro, um frentista de posto de gasolina, qualquer coisa. E nessa luta ele comenta também o porquê que ele tava fazendo aquele trabalho pro Coruja, né? Por que ele deu perdido no dinheiro? Porque ele queria juntar uma grana pra pagar o tratamento do neto dele que tá doente. Então, por mais que os meios não fossem corretos, os fins pro Abutre eram válidos, né? Ele tava sendo, assim, não era tão vilão nessa questão. Ele queria grana só pra poder pagar o tratamento do neto dele. Isso, e o Abutre, quando ele vê que Peter, que o Homem-Aranha é um Zé Ninguém, ele solta ele pra morrer, né? Mas ele é salvo pela Gata Negra, que chega exatamente no momento, tipo, por um milésimo de segundo, o Homem-Aranha não morre, né? Aí ele descobre que a Gata Negra tava trabalhando pro Coruja. Exatamente. Na verdade, assim, a Gata Negra tava tentando fazer o que o Aranha fez, que era encontrar os dois, né? Encontrar o Electro e encontrar o Abutre, que tinha sumido com a grana dele. Isso. E aí o Coruja captura o Abutre e o Electro e castiga eles, né? Porque... O Abutre, no caso, a Gata Negra que entrega ele, né? Porque realmente a Gata Negra arregaça com o Abutre. Ela dá um pau violento nele. O rosto do Abutre fica cheio de arranhados, bem profundo aqui. Realmente arregaça com ele. Agora, eu não sei. Nessa revista aqui mostra um pouquinho, nesse arco ele mostra um pouquinho do ciúme que rola ainda da Mary Jane e a Gata Negra, né? E você pode ver que a Gata Negra, ela joga o Abutre bem no outdoor que tem a foto da Mary Jane. Ah, é verdade. Agora, para pensar, esse ciúme dela é justificável, né, cara? Eu acho, eu também. Não tem como. O Homem-Aranha sai pra fazer uma missão e fala: eu vou com a Gata Negra. Tipo assim, é muito. E a Gata Negra tem a fama dela, né? Como ela chega a falar numa parte aqui: ignora o fato que ela tem mais em comum com o Peter do que eu. Ela fala pra ela mesma. É, a Mary Jane se sente ameaçada, né? Porque falando: poxa, ele pode me deixar pra ficar com ela, porque ela é uma vigilante também. Então ela se sente um passo atrás da Gata Negra sempre. É, que ainda mais que os dois têm um passado juntos, né? Sim, exatamente. E um presente hoje. Quando a Mary Jane chega, né, no apartamento onde a Gata Negra levou o Peter pra ser tratado, digamos assim, pra ela cuidar dos ferimentos dele, ela chega lá e fala assim: será que tem um espacinho pra mim aqui, né? Ah, sim. A Gata Negra não deixa nem ela sentar perto, né? É. Aí um pouco antes disso também, um pouco antes da Mary Jane chegar, a gente vê que se passa uma cena no Clarim Diário, que é o Jameson recebendo aquelas fotos que o cara tirou no hospital. Isso, né? E o Arthur. Onde o mostra um pouco do rosto do Peter, né? Não chega a revelar o rosto dele por completo, mas rola mostra uma boa parte do rosto e o Jameson fala, né? Ah, esse rosto é familiar. É, e o arco, esse primeiro arco caído entre os mortos, ele fecha assim, né? O Jameson falando, né? Que o rosto dele é familiar. Isso. O rosto que ele viu na foto. Ainda não acredito que você não me contou que estava com problemas financeiros, amor. O que achou que eu fosse fazer? Te jogar pela janela? Não é isso. É que eu me senti meio burra por meter a gente nessa situação e queria resolver tudo sozinha. É por isso que escondi os avisos de cobrança. Não queria que você me visse como incompetente. Mas como isso aconteceu? Sua vida de atriz não está indo bem? Tá sim, Pete. As coisas andam maravilhosas desde que eu peguei esse último papel. Só que algumas das empresas que me deviam dinheiro foram à falência. E eu usei meus investimentos pra gente continuar bem de vida. Bom, daí tudo virou uma bola de neve. O problema é que, no ano passado, ganhei muito menos do que no ano anterior. Mas gastei demais de passagens aéreas de primeira classe, até... O novo AP da Tia May? É por aí. Eu não queria te preocupar com detalhes bobos, gatão. Ainda mais com as coisas com que você sempre tem que se preocupar, como Venom, o Lagarto e todos aqueles caras tentando te matar. Eu tinha que cuidar da nossa contabilidade, sabe? E agora eu me sinto tão burra por estragar tudo. Calma, Lina. Ninguém estragou nada. A gente deve muita grana para várias pessoas diferentes. Mas tudo é negócio. Eles só querem o dinheiro deles. E a gente precisa fazer um plano realista. Mas como vamos pagar isso, além das despesas mensais? Sei lá. Quem sabe eu preciso pegar a velha câmera digital na gaveta e voltar a tirar foto do jornal. Eu posso até começar na patrulha dessa noite. Você não pode sair assim. E você acha que eu vou ficar em casa assistindo TV? A gente vai ficar bem. Já passamos por coisas bem piores. Mas você já tem tanta preocupação com o sumiço da Tia May. Quer parar? Você se casou com um super-herói, lembra? E aí no outro arco, que é o Venenoso, a primeira coisa que aparece é o Venom chegando na cidade, né, vindo de avião, né, tanto que ele aparece como Ed Brock mesmo, né, nem como Venom, ele aparece como Ed Brock e tem um cara esperando ele com uma plaquinha no aeroporto. Até então a gente ficou, o que isso aqui tem a ver com a história? Né? Aí nisso a gente passa pra Mary Jane lá já de volta e no apartamento em que a Gata Negra tá cuidando dele. E nisso o Peter acorda, diz, quanto tempo que eu fiquei perdido, quanto tempo que eu fiquei dormindo, né? Fala dois dias e meio. E aí ele não sabe o que tá acontecendo, né? Não sabe que foram a foto dele parar no jornal e tal. E aí ele vê ele vê uma edição do Clarim, vê que tem a foto toda dele lá e que tem um prêmio agora pra descobrir quem que é o Homem-Aranha. Que é um prêmio de 5 milhões, né? 5 milhões de dólares em prêmio. Aí ele até comenta, posso voltar a dormir? A primeira coisa que eu pensei foi assim, de onde que ele tirou 5 milhões de dólares, né? Aí depois, mais pra frente, é justificado, né? Exatamente, que eu não quero. Nossa, uma grana alta, até mesmo pro Jameson, que sempre quis ferrar o Aranha assim, né? Pois é. Uma grana tanto quanto alta. Aí acho que depois disso aqui a Gata Negra ela vai embora, né? Isso, ela e vai embora, fala. Aí o Peter ele recebe um telefonema de cobrança lá, né? Aí ele não sabe cobrança do que é, mas aí revela por que no início aí a Mary Jane jogou uma conta no lixo, né? É porque as finanças não estão indo muito bem e ela não queria contar pro Peter pra manter a vida que eles estavam tendo, né? Sim. O legal é que quando ela vai conversar com o Peter lá no parque, sobre esse problema de dinheiro, tem um quadrinho com a visão tipo assim de trás da árvore, como se alguém estivesse seguindo eles, olhando. Sim, realmente. Ah, é verdade. Aí, depois o Homem-Aranha ele tá andando pela cidade, né, e ele encontra o Octopus. É, literalmente ele esbarra no Octopus, né, ele tá passeando e acaba trombando no Octopus totalmente alucinado. Né? Ele tá maluco na cidade, destruindo tudo, né, totalmente fora de controle. Poderoso Dr. Polvo. E o Octopus a gente falou dele, né, ele no Trip View lá, ele apareceu na Amazing Spider-Man número 3, lá em 1963, em julho de 1963. Também é de Stan Lee e de Steve Ditko, né? É, como a maioria aí. Aí o Homem-Aranha começa a salvar o povo que tá lá no meio, sendo atacado pelo Octopus, tira ele do... né, tenta derrubar o Octopus pra ele parar com a destruição. E quem que fala pro Homem-Aranha parar? Tipo, a polícia. É a própria polícia, né? Isso. E aí, na verdade, até quando o Octopus cai, né? Quando ele derruba, consegue derrubar, o Aranha vê que tem umas coisas espetadas nas costas do Octopus. Ah, e ele fica, nossa, que é isso aí, né? Porque ele achou estranho o jeito que o Octopus tava, né? Simplesmente destruindo coisas que passavam pela frente. Ele já achou estranho, depois viu essas coisas nas costas dele. Aí, em seguida, realmente aparece a polícia. Que tenta prender o Homem-Aranha, né? Em teoria, tenta prender o Homem-Aranha por ter atrapalhado a capturar o Octopus, tal, mas na verdade eles estão é de olho nos 5 milhões de dólares de recompensa. Exatamente, exatamente. Ah, só voltando um pouquinho que a gente não comentou quando falou da Gata Negra, que é, foi da primeira aparição dela, que foi em Amazing Spider-Man 194, em julho de 1979, foi criada por Marvin Wolfman e Keith Pollard. Ela já é um pouquinho mais avançada do que a maioria dos vilões aqui, né? Isso, é mais recente, né? É que se você fala avançado, pode ficar com duplo sentido, entendeu? Isso. Então o Homem-Aranha ele consegue escapar lá da polícia e tal, e a cena corta pra ele e a Mary Jane dentro de uma lanchonete, né? Sim, sim. E cara, essa lanchonete se vocês forem reparar, no segundo quadrinho tem um cara de chapéu, casaco, não sei como é que chama, cachecol, tal, uma mulher loura, um cara meio pescoçudo e tal, que tipo, lembra muito o Quarteto Fantástico. E no terceiro tem os X-Men. Tem os X-Men, o cara que lembra o Ciclope, o Wolverine, a Emma Frost, né? E mais uma aí que pode... Bom, não sei quem seria. Jean Grey? Nah, Jean não, ela tá... Bom, acho que ela tava morta nessa época, mas vai saber. E lá no primeiro quadro, atrás da Mary Jane, é o Namor? É, pela orelha parece. É o Spock, né? Eles fizeram várias referências nessa revista. É, na verdade, até esqueci de comentar uma, que tá lá no começo, lá quando o Peter tá na Mansão dos Vingadores, eu até tinha perguntado pro Eric anteriormente, tem algum personagem da Marvel que tem bota vermelha, calça azul e capa vermelha? Deixa eu ver aqui, abrir a página lá. Ah, sim, tem um cara aqui, tipo numa plataforma, né, de vidro. Exatamente, eu poderia jurar que esse é o Superman. É possível, né, cara? Eu sem nada no terceiro quadrinho aí. Como é que é, ô, mano? Eu sem nada aqui pra poder ver. Putz. Mostra tipo assim, a canela de um cara. Ah, uma visão profunda. Já que a gente tá falando de referência, voltando um pouquinho lá pro começo, quando o Peter tá no quarto dele, se você olhar aquelas coisas lá, tá cheio de referência a histórias antigas. Tem o Aranha Móvel lá. O Aranha Móvel, tem aquele cérebro vivo, tem um robôzinho lá que parece o cérebro vivo. Tem um robô que parece um dos Esmaga-Aranha. Tem o pôster do Grão de Café. Tem até uma abóbora do Duende. tem os óculos quebrados dele. Eles foram espalhando isso pela história pra... Pra nerd ficar caçando. Assim como no quadrinho que mostra a Mary Jane entrando no táxi pra ir embora, na parte 2, se você olhar, tem um cara com o rosto escondido no... encostado num poste lá. Pareceu o cara que tá seguindo eles a história inteira. É porque mostra um cara, tipo, assistindo na televisão as notícias, né? De vez em quando, que é o sequestrador. E aí começa a aparecer um monte de gente alegando ser o Homem-Aranha, né? Pra poder pegar recompensa pra ele mesmo. Exatamente. Tem até um cara que vai lá e fala, não, eu sou Homem-Aranha, porque... Como é que fala? Deixa eu achar aqui. Ela, bem, eu ando meio apertado ultimamente, achei que se alguém merece lucrar com a revelação da minha identidade sou eu, né? O cara fala. Aí depois que esse aranha falso é botado pra fora do edifício lá, o Peter vai tentar um adiantamento com o Jameson, parece que não conhece o Escovinho. Aí chega o John Jameson lá, o filho do Jameson. Aqui é bom a gente citar ele porque... Vai ser importante mais pra frente lá, né? Ah, sim. Verdade. Exatamente. Vejo que muita coisa é importante mais pra frente nessa história, né? Ah, é? É verdade. Ele fala que tá tentando voltar à aeronáutica lá onde ele... Era aeronáutica? Ele era, né? Ele era piloto. Era da NASA. Mas os caras da NASA são da aeronáutica. E vem de aprendendo. Mas mesmo assim só tem um guarda armado. Com licença, Parker. Estou vendo se não é 1º de abril. Você veio mesmo aqui com a ilusão de que eu iria ajudar de alguma forma? Bom, a gente sempre teve um tipo de acordo de cavaleiros. Você sabe quem eu sou desde o começo, mas sempre guardou o segredo para si. Acho que ainda tem um pouco de norma aí dentro, lutando contra aquela máscara de látex que sorriu. Oh, Parker, Parker. Justo quando eu penso que você não consegue mais me fazer sorrir, vem uma surpresa. Isso é mais delicioso do que ver Harry murmurar suas primeiras palavras. Deixe-me atender a seu pedido com um breve conto. Você tem um segundo? Mais ou menos 1 minuto e meio, Osborne. Recentemente, um dos carcereiros tentou ficar meu amigo. Não era rude como os demais, sempre tentando passar alguns presentinhos junto com o jantar. Era evidente que ele queria algo, e após alguns dias, isso se comprovou. Sua esposa estava muito doente há 6 anos, mal conseguia sair da cama de manhã e se sentia dolorida da cabeça aos pés. Os médicos fizeram exames para tudo, de câncer e esclerose múltipla, mas os resultados voltaram normais. Os hemogramas não acusavam nada, mas a mulher piorava a cada dia. Então, você pode imaginar a empolgação do homem quando um dos maiores bioquímicos do planeta se alojou entre o urso e o monossilábico Rino. O guarda implorou por um conselho. Será que eu o ajudaria como ele me ajudou? Eu disse que estava entediado e não tinha mais nada para fazer. Então, por que não aceitar o desafio? Uma foto da íris da mulher confirmou minha suspeita. Congestão linfática. A maioria dos médicos não reconhece essa doença, mas ela existe e é mais estudada do que a fadiga crônica e a fibromialgia. Eu afirmei que poderia curar a mulher facilmente. Ela nem mesmo precisaria de remédios. Apenas de uma combinação de produtos que todos têm em casa e eliminação de certos laticínios na dieta. E o que aconteceu? O que você acha? Ela melhorou. Pelo menos por um tempo. Como assim? Bem, ela começou a sentir dor nos rins na semana passada e suas funções neurológicas começaram a falhar. No final de semana, a dor original voltou 10 vezes pior. Ontem de manhã, ela ficou completamente cega. Um dos faxineiros me contou que, ontem à noite, ela foi para o hospital e agora precisa de uma máquina para respirar. Entrou em coma e nunca mais vai sair. Acredito que a infeliz esteja embaixo de 7 palmos de terra até o fim da semana. Agora, peça novamente aquele favor, Parker. Depois de ajudar a me prender, estragar meus negócios e colocar a minha vida em risco. Ah, tadinho! Como assim colocar sua vida em risco? Isso é uma cela de segurança máxima. Sua pele é praticamente à prova de balas. Pergunte o que fizeram com Otto Octavius ontem à noite, Peter. Tente descobrir por que todos os meus escritórios estão sendo roubados. Aí o Peter volta a procurar o Osborne, né? Exatamente. Aí o Osborne conta da... Peter vai lá pra pedir um favor, né? Quer tentar achar a Tia May de novo e tal. Aí o Osborne fala do favor que ele fez pro um guarda lá, né? Pode pedir se você quiser, mas você já sabe o que é que te espera, né? É bem por aí. Mas o Osborne dá a entender que alguma coisa tá acontecendo. Que ele fala assim, tenta descobrir o que eles fizeram com o Octopus, né? Por que o Octopus tava maluco daquele jeito? Dá uma dica. Aí o Homem-Aranha vai tentar ajuda pra localizar a Tia May na mansão dos X-Men, no Instituto Xavier. E tem até uma piadinha... Tem até um esquema aí que ele conhece a Rachel Summers, né? Que é filha da Jean com Ciclope. E aí eles se cumprimentam e tal. Aí o Homem-Aranha fala, não, mas você é muito parecida com... Ah, com a Jean Grey, né? Na verdade eu sou a filha dela de uma linha temporal paralela no futuro e tal, não sei o quê. Aí o Homem-Aranha fala assim, ah, da próxima vez que alguém me falar que a história dos meus clones é forçada, eu vou mandar eles pra cá. Aí ele leva uma joia da Tia May pra ver se ela consegue localizar ela. Ela tem a visão de que a Tia May foi sequestrada, que ela sofreu no momento do sequestro e que na verdade ela tá morta, porque ela tem a visão da Tia May em um túmulo. Ela fala que acha que a Tia May morreu. Voltando um pouquinho, você vê que quando o Peter tá cumprimentando a Rachel, tem um pôster da Fênix do lado? Parece que ele tá tipo olhando pro pôster e comparando as duas. Calma aí, por que... Ah, isso mesmo. Porque no próximo quadrinho você já vê o pôster completo, né? Exatamente. Eu acho que foi até essa edição que eu acompanhei. Daí pra frente é tudo novidade. E por isso que você comentou bastante até essa, né? Precisamente. Vamos lembrar que eu li na época que saiu, tá? Dá um desconto. Ah, não, é. Então, ele vai pra consulta, né, com a Rachel, né? E ela começa a tentar descobrir o que aconteceu. Uma médium, né? Eu acho que ela faz bico, deve cobrar por fora. Praticamente uma mãe de santo. Aí depois que ela fala que acha que tia May morreu, a cena corta pro tal do motivo que levou o Ed Brock, que trouxe o Ed Brock à cidade. Exatamente. Onde isso. Um monte de supervilões estão se reunindo pra alguma coisa. Vocês viram o nome do lugar que eles estão se reunindo? É, Ditko. Ditko? É. É o nome, né, lá do um dos criadores do Homem-Aranha. E de um monte desses personagens aí. É verdade. Igual a gente tá falando aqui do Homem Hídrico e do Homem-Areia, por exemplo. O Homem Hídrico, ele apareceu a primeira vez lá na Amazing Spider-Man 212, que foi em janeiro de 81, criado pelo Dennis O'Neill e o John Romita Jr., né? Já o Homem-Areia, ele é lá das primeiras mesmo. Amazing Spider-Man número 4, que é lá de 63. E ele é do Steve Ditko e do Stan Lee. E a gente também comentou no Trip View, né? Isso aí. Mas aí é o que o Magaren falou. Eles entram no lugar lotado de supervilão, né? Tem até o Metaloid lá, aquela coisa estúpida. Ah, verdade, cara. Eu não tinha visto o Metaloid, não. E tem o poder do Metaloid é bacana pra caramba. Num circo ele ia fazer um sucesso danado, cara. Então, a gente descobre. Tem até um cara que eu nunca vi aqui, tá passando do lado do Shocker. Não faço nem ideia com esse cara. Tem vários, parece rápido, tem vários parecidos. Dá pra ver que o Coruja também tá na Coruja reunião, tá, né? Isso, e o Shocker que vocês tinham comentado? O Morsa tá por aí? Não, ele não foi convidado. Não. Talvez tá aí no meio, talvez tá escondido aí no meio. O Shocker. É, tem uma cena que eles mostram aqui, tá bem de longe já. A plateia, digamos assim. Aqui dá pra ver que tem bastante gente. Não é por nada não, mas se você olhar essa cena da plateia aí, tem um bichinho ali que parece o ET do filme. Sim, O ET, o Hellboy. Ó, tem a Princesa Leia e o Darth Vader. Ah, tá, tem a Princesa Leia, tem um guarda lá do Imperador Stormtrooper. É. Tem o ET, tem o Hellboy. O único que dá pra você reconhecer aqui é o Coruja, lá na frente, lá, com aquele cabelinho de Wolverine dele lá também. Mas aí eles estão todos lá reunidos, porque vai ter um pronunciamento que vai vender um. Como é que é? Eles já divulgam que vai ser a venda de um uniforme? Isso. Vai ser uma venda que vai interessar todo mundo, eles falam. Isso, eles ainda não falam o que exatamente que vai ser vendido, né? Bom, agora eu tava imaginando o que aconteceria se o ET ganhasse o uniforme, tô vendo. O Hellboy. Nossa, Deus. Aí ele fala, né, que não se trata de um item comum, né? Não é um simples acessório pra super vilão, mas que é um dos super vilões mais procurados do FBI. E aí nisso ele chama o Ed Brock. E aí eles anunciam que o que está sendo leiloado é o simbionte dele. E aí nisso termina a segunda parte aí do arco venenoso. E eles falam aí que ele está leiloando o simbionte porque ele foi tocado por uma mensagem e tal, né? E no rodapé fala que... Na verdade, fala que ele foi tocado por um filme que ele viu, tá? E no rodapé fala que foi o filme Paixão de Cristo. É, do Mel Gibson, né? Até comenta aqui. Então aí o Ed Brock quer endireitar a vida e a primeira coisa é se livrar do simbionte. É um cara que aparece que não tinha reparado, é um mistério. Cara. Ah, parece. Ele fala bem aqui no cantinho, ele fala. Ele até comenta lá. Leiloar um assassino psicótico para uma plateia de supervilões, isso não parece muito cristão. O que vai fazer com o dinheiro, Brock? Doar pra caridade? Gastar tudo em pinga. Você falou que fecha o arco, Mike, mas ainda... Não, ele fecha essa parte. Ah, sim, fecha isso. Fecha a parte 2, né? Mas ainda tem mais duas partes do arco venenoso. Isso. Que a próxima começa com o Aranha relembrando... momento da carreira, ele pega no lagarto, Homem-Areia. Aí volta aquele esquema do realismo, né? O lagarto, ele tá no esgoto e tem gente morta lá, né? É. Sim, exatamente. Uhum. Aí, lagarto é um personagem antigo também, do Aranha. É, aí... Na verdade, até aqui, Magarani, é que ele tá comentando o momento da carreira dele. Tá falando como que tá sendo o dia a dia dele, né? Isso. Ele fala, ah, na terça eu fiz isso, na segunda aquilo, na quarta aquilo outro. E aí, cada dia ele tá enfrentando um cara, né? Enfrenta o Hydro Man, enfrenta o Homem-Aranha, enfrenta o Rhino, enfrenta os executores. E ele fala até que ele teve que deter uma dupla de doidos lá numa coisa que ele queria esquecer, que era o Aranha Móvel. Exatamente. Aí depois disso tudo ele vai parar pra ir no banheiro num lugar que chama Mila, que é o roteirista da história. E conversando com a mulher do bar, ele descobre que ela conhecia o Abutre e, na verdade, o filho dela, que é o neto do Abutre, né? Que tá com doente e o Abutre tava querendo dinheiro lá no início pra pagar o tratamento dele. Exatamente. Aí ele se sente com peso na consciência, né? Isso. Por ter feito o Abutre perder essa grana. Aí depois mostra pra quem que o simbionte foi vendido, né? Que é pro filho do Fortunato, o Ângelo Fortunato. Exatamente, que é um dos mafiosos lá de Nova York. E ele é irmão do daquele Jimmy Six, não sei se vocês lembram, grandalhão. Sim, ele chegou a trabalhar junto com o Ben Reilly, né? Foi naquela época, o Ben, ele salva a vida do Jimmy Six, eu acho. Exatamente, acho que é uma coisa assim. Um pouco antes do final da saga do clone. Isso, exatamente. Tanto que eu acho que o Peter encontra ele também, depois que o Ben já foi embora. E o simbionte foi vendido por $100 milhões. Que o... Até ela. É, barato. Que o Brock doa tudo pra caridade, né? E aí o Brock leva eles lá na igreja lá pra poder fazer a transfusão aí do simbionte, né? Provavelmente pra usar o mesmo método que o Peter fez pra se livrar do simbionte. Uhum, aí corta pra uma festa no colégio, né? Com os amigos, a turma antiga do Peter, né? Inclusive aparece um professor Warren aqui, que eu acho que é aquele mesmo cara que aparece lá na Amazing Fantasy XV, cara. É, o irmão do Chacal. Isso. E aparece o Saladino também. Aparece o quê? Saladino. Aonde? Sabe quando, logo no primeiro quadro aqui, que o Peter tá apontando pra Mary Jane? Aham. Uhum. Tem um cara do lado do Peter ali, bem na direção do olho do Peter, que parece o Saladino. Ai, ai, ai. Não, os caras fizeram um verdadeiro revival, né? Uma grande pesquisa pra fazer essas coisinhas. Não, é, e tem vários... Tipo, os caras que eram os valentões lá, que ficavam enchendo o saco do Peter, tipo, se perguntando como é que foi parar com o modelo, né? O Flash só não tá aí porque nessa época ele tinha sofrido aquele acidente lá. Ah, sim. Exatamente. Do qual o Peter também se sentia responsável. É, o que é que ele não se sente responsável? Pois é. Tem até umas meninas pedindo autógrafo pra Mary Jane. Tem uma cena legal aqui do cara: "Oi, Peter, como vai? Lembra de mim?" Ele: "Claro, Altão, um ruivo de óculos, como poderia esquecer?" Abre a boquinha, criança, que vai ouvir os vinteteiros do Tio Aranha. Tá brincando, né? Pra mim parece que você tá entendendo a linha, Você é uma baita decepção, sabia, Anjo? $100 milhões no traje da Elisa e continua um fiasco de sempre. Meu pai deve estar muito orgulhoso. Sai da frente! Hã? Com licença, madame. Eu acho que você perdeu o seu cão. Cara, não acredito que você não passa de um professor de segundo grau. Sempre achei que fosse tira ou fuzileiro naval, mas sem a máscara não é nada. Meu porteiro deve ganhar mais que você. Aí no meio da festa, de repente, o Venom, o novo Venom, né, invade o lugar atrás do Homem-Aranha. Exatamente. É que a ideia dele, na verdade, é derrotar o Homem-Aranha pra ficar famoso, né? Aí ele pensa: ah, não, já que agora eu sou o Venom, vou chegando e vou derrotar o Homem-Aranha. E aqui ele vai e mata um dos amigos dele. Isso, o cara descobre, percebe assim: ah, o Peter é o Homem-Aranha, aí o Venom vai... Não porque o cara descobriu, né? Mas o Venom mata o cara que... É por pura conveniência de roteiro. Isso, exatamente. Só uma coisa que eu achei interessante, o raciocínio do novo Venom aí. Sim, estou com um simbionte à força, já tem quase 2 horas. Vou fazer o que o outro não conseguiu. E durante a luta o Peter vai percebendo que ele vai dominando o simbionte mais rápido do que o Ed. Truques que o Ed demorou a aprender, o novo já sabe. Ah, por falar nisso aí, o Venom ficava invisível? Ele se camufla, na verdade. Ah. Aquele papo de que o simbionte pode mimetizar roupas. Ele mudava de textura, de cor, do cacete A4, certo? Uhum. Com isso ele consegue meio que se camuflar como um camaleão. Entendi. E o legal é que o Aranha vai lutando e vestindo uniforme ao mesmo tempo, né? Então, tipo, os dois continuam lutando, tal, tá? O Homem-Aranha e Venom. É, na verdade, sim. No meio dessa briga, corre pra lá, bate pra cá, destrói pra lá, o Venom perde o Aranha de vista em um momento. Isso. E no que ele encontra o Aranha, ele supostamente mata ele, porque tipo, ele deu um soco nas costas do Aranha, atravessou o tórax dele e arrancou o coração, né? Ele arranca o coração. Só que aí depois percebe-se que não era um Aranha. Como tava com essa moda da negada, todo mundo querer ser o Homem-Aranha pra ganhar a recompensa, um desses caras apareceu ali no lugar errado, na hora errada, e o Venom achou que era o Aranha mesmo, né? Mas isso. Aí a gente vê que não, que era um cara fantasiado de Homem-Aranha. É, tinha um cara lá escondido pra tirar a foto, né? Nesse lance das referências que a gente tava falando, durante a luta do Venom com o Aranha, tem aquele cara dos quadrinhos dos Simpsons, no meio da multidão, né? Aonde? Aí, nessa cena que ele encontra o falso Aranha, pouco antes... Aqui no encadernado tá na página 180, o primeiro quadrinho. Ah, tá. Página 81 da revista 46. Essa loirinha aí parece... Lembra muito a Gwen Stacy também. Lembro. Eu fiquei olhando pra essa loirinha aqui, eu fiquei assim, ué, essa loirinha... E tem um cara vomitando ali. Mano. É o cara que ele salvou, que ele tirou de dentro do caminhão. Eu não sei se já passou uma parte aqui, que se a gente já falou dela, mas... E eu comentei que apareceu o nome do Ditko, apareceu o Miller, né? Uhum. E tem uma hora que aparece um edifício Dodson também, que é o nome dos desenhistas principais. Ah, eu vi, cara. Na verdade, assim, eu lembro quando você me falou, mas eu não sei se já passou. É, não, assim, só comentando pra ficar registrado. E assim, talvez até tenha outras referências também nesse sentido, né? Eu peguei só essas três, o Ditko, o Dodson e o Miller. Ah, tem várias. Tem, durante a luta, tem um caminhão de... gasolina, sei lá, que tá em um Maxim que gás. E se você olhar na primeira cena lá, quando o Ed volta, uma das plaquinhas lá é o Max Swinging. Verdade. Seja lá quem foi ele. Então a luta prossegue e tal, e o Fortunato lá, o Ângelo Fortunato, que tá dentro, que é o Venom, né? Ele começa a pensar que ele não vai conseguir derrotar o Homem-Aranha, que ele não consegue sozinho. É, ele começa a desacreditar. E o simbionte fica tentando incentivar ele, né? Aí como o Ângelo, ele não é o bastante, né? Tipo, não é forte o bastante, o Venom salta de um prédio e o simbionte larga ele, né? Fala que ele não é venenoso o bastante. E vai procurar outros pedreiros. Despenca lá de cima, né? Isso. Enfim, pra ele. Tem até uma analogia aqui da... Enquanto ele cai, uma mulher derruba um melão no chão. Exatamente. Aí depois disso a gente passa pra uma cena no Clarim, né? Que é o Peter levando umas fotos pro Jameson pra mostrar que ele descobriu quem que é o Aranha. E aí nisso ele entrega umas fotos pro Jameson mostrando que o Aranha na verdade é o John. Isso, ele faz umas montagens lá e faz o Aranha ser o John Jameson, né? Exatamente. E aí, na verdade, a ideia dele era porque ele sabia, o Peter nem tava tão interessado na grana. Ele sabia que o Jameson não ia publicar isso, né? Sabendo que era o filho dele. Aí ele ganha o dinheiro, mas antes disso, só falar que tem uma passagem que fala que o Ed Brock cortou os pulsos pra se matar. Ah, sim. Ah, tá. Só um detalhe, cara, o Venom ter cortado os pulsos é meio contra o que é o personagem. É. Por quê? Você lembra por que ele virou Venom? É que ele tava querendo se matar, só que ele foi pedir perdão, né? De igreja em igreja, antes de mais nada. Pois é. Porque ele é... Apesar de que no Brasil é muito comum o termo católico não praticante, lá fora não existe muito disso, ele era católico mesmo. O suicídio é pecado imperdoável. Aham. E na verdade... Um comentário inteligente, por favor. Oh, parabéns, oh, palmas. Tá, viu? Depois dessa cena do Clarim aí que aparece o edifício Dodson que eu tinha comentado. Sim, exatamente. E aí o Peter, né, acaba levando a grana, o prêmio. E aí você acha que ele vai pagar as contas dele que ele tem? Lógico que não, né? Lógico que não. Ele vai lá e deixa o dinheiro pra mulherzinha da lanchonete, que é a mãe do neto do Abutre. E sai totalmente realizado de lá. Aí ele até comenta, né? Parker, seu coração é 100% de manteiga. Será que o justiceiro faria isso por um dos inimigos dele? Que comparação, hein? Né? Aí quando eles estão... Tá o Peter e a Mary Jane lá na delegacia dando depoimento por causa da porradaria lá do o colégio. Depoimento lá. Pro Capitão Stacy, né? É, aí o Peter recebe um telefonema de alguém que fala que foi ele que sequestrou a Mary Jane. Tia May, né? A Tia May. A Mary Jane ainda tá por aí. Aí ele pede pra se encontrar com a Aranha e desliga o telefone. Aí assim fecha o segundo arco. Thank you. começa o último arco, que é o Herói da Resistência, né? Começa com o Peter, pra variar, se lembrando do tio Ben. No mesmo quarto que a gente viu lá na frente lá, só com, sem as referências do Aranha, por razões óbvias. É. Tem o Peter chorando. O tio Ben pega o Peter chorando, ele quer saber por quê. Aí o Peter fala, ah, é que você e a tia May já são mais velhos que os pais dos meus amigos, né? E quando eu crescer, vocês não vão mais estar aqui comigo, vou perder vocês cedo. Aí o tio Ben fala que não, eu prometo ficar aqui pra você pra sempre, durar até os 98 anos, não sei o quê. Ele fala que a mãe da tia May viveu até os 98 anos e a avó dela até os 102. E ela já tá vivendo aos 127. É, porque na verdade a avó dela viveu, a mãe dela viveu até os 98, só que a mãe dela morreu há alguns milênios atrás, né? Isso. Pois é. Ela é da mesma geração do Niemeyer. Eu ia falar Dercy, mas deixa aqui. A Dercy já perdeu a aula. Depois corta. Aí ele começa a lembrar de todo mundo que já morreu por culpa dele. Nossa, é nessa parte que ele cita, que ele cita a Capitã de DeWolf. Ah, sim. Fala tio Ben, papai, mamãe, Gwen, Harry Osborn, Capitão Stacy, Jim DeWolf, Bennett Brent e Fred Foswell. Os pais dele não foi culpa dele, cacete. Ah, morreu. Não é culpa dele, ué. Até o coitado do Ben Reilly, que descansa em paz. Mas aqui, calma aí. Ele. Isso é novidade. Ele tá se culpando pela morte de todo mundo? Assim, eu acho que na verdade aqui no caso talvez não seja nem se culpando, mas ele tá falando que já morreu muita gente em volta dele, né? Ah, tá. Não necessariamente por culpa dele. Ele fala, eu já fui pra mais enterros do que qualquer pessoa que conheço. Ah, sim, verdade. E aí ele vai encontrar a pessoa que telefonou pra ele, né? Exatamente. É o mesmo cara que recebeu o Ed Brock, não foi? No aeroporto? Não. Não é não? Não. Tá parecendo. É que eles usavam um disfarce parecido. Aí ele é abordado por esse cara, que ele fala, não tá me reconhecendo? Eu sou o MacGuffin, o escorpião. Ah, o escorpião, cara, ótimo, né? Só abrindo parênteses aí, o escorpião, na verdade sim, o MacGuffin, ele apareceu a primeira vez no e-mail de Spider-Man 19, em dezembro de 64. E na próxima edição, na 20, né, ele apareceu como escorpião. Stan Lee e Steve Ditko também, os criadores. Então aí o Peter parte pra cima, agarra o escorpião. Ele fala que se ele matar, ó, ele fizer alguma coisa, ele nunca mais vai ver a tia May, que a véia ainda está viva. Final, vaso ruim ou quebra? Pois é. Aí eu te pergunto, alguém imaginava que ela tava morta mesmo aí, não? Ah, eu cheguei a acreditar nisso. Ah, eu não. Morta assim, não. A esperança não é a tia May, mas é a última que morre. Não, essa é justamente por isso. Tia May, na verdade, morre, eu acho que a esperança vai morrer antes. Sim, a esperança é a última que morre. Tia May é imortal. Sim. A tia May vai participar de X-Men e vai se vingar dele. Aí a esperança morre e ela continua vindo. Meu Deus. Ela vai virar Arauto do Galactus lá naquela história. Verdade. Alternativa. Ah, é mesmo. Ela vira Arauto do Galactus e depois assume o lugar dele. Mas aí ele descobre que o Osborn contou a identidade do Peter pro MacGuffin, né? MacGuffin. Que se alguma coisa acontecesse pro Osborn, que era pro Gargan agir. Exatamente. E aí descobre-se um monte de coisa, né? Que a gente tava comentando no começo que os vilões estavam com uniformes diferentes, tudo isso e tal. Era o Osborn que tava financiando isso. Não só financiando essa mudança de uniformes, como que aqueles 5 milhões do Clarim vieram do Osborn. Não que o Jameson soubesse, né? Ele fala que foi um investidor anônimo. Mas aí depois aqui ele mostra que quem foi esse investidor anônimo foi o Osborn. E aí o Gargan fala que tava tudo planejado já pelo Duende há um bom tempo. Se acaso ele fosse preso, tudo isso já estava organizado. Aí então, ele também fala que o governo tinha uma conspiração para criar vilões, que o Norman era um dos principais fornecedores de equipamentos, armas. E com o Osborn preso, ele tinha muita informação que podia derrubar muita gente do governo. É, na verdade, não é necessariamente do governo, né? Eram empresas privadas, né? Que sustentam os governos. Exatamente, as empresas que sustentam os governos. Então, as empresas iam lá e financiavam, né, essa criação de super vilões, né? É, mais ou menos o que foi mostrado no desenho do Espetacular Homem-Aranha, que o Osborn era o principal fornecedor dos vilões. A maioria dos vilões foi criado pelo Osborn. Ah, sim. A gente não comentou durante a... não comentou antes, mas os escritórios da Oscorp estavam sendo invadidos também, né? Sim. Que era justamente pra tentar eliminar qualquer prova que o Osborne tivesse com essas empresas, né? Exatamente. E depois que eles tivessem certeza que o Osborne não tinha deixado nada pra trás, eles iam fazer a popular queima de arquivo. Isso, eles tinham feito aquele esquema do Octopus estar desesperado, tá totalmente maluco lá, descontrolado. Era porque eles estavam fazendo tipo uma lavagem cerebral nele lá pra... programando ele pra atacar o Osborne, né? E acabar com ele. Pra quando ele encontrasse o Osborne, né, ele eliminasse. Na verdade, é por isso que o Osborne fala lá no, quando o Peter vai visitar ele na cadeia, que ele tá correndo risco de vida, né? Ah, sim. Porque ele sabe que a negada vai vir atrás dele a hora que as coisas, que o conhecimento que ele tem for destruído, né? Os arquivos que ele tem na Oscar, essas coisas todas. E aí que entra o Peter. O que o Osborne quer é que o Peter tire ele da cadeia, em troca da vida da tia May. Exatamente. Que talvez fosse a única coisa que ele fala. O único jeito do Peter é aceitar isso, né? Se fosse a Mary Jane enterrada, ele ia deixar ela lá. Porque, afinal, no pacto com o Mephisto, ele escolheu a Tia May em vez da Mary Jane. Exatamente. Perdoável isso. Triste. Aí o Peter fica perturbado, que ele fica dividido entre livrar o Osborne, que é um psicopata, ou deixar a Tia May morrer. Segundo o Gagan, ela tinha mais algumas horas de oxigênio, seja lá onde ela esteja. Ele, na verdade, estava meio que treinando o pacto que ele fez depois, né? Aí o Gagan volta pro apartamento pra usar o traje do escorpião. Só que quem tá lá é o simbionte do Venom. Isso, o simbionte busca o Gagan, né? Isso. Exatamente. Ele sente o veneno no Gagan. Veneno. Ah, escorpião tem veneno, sabia? Mas é que é engraçado demais essa frase. Aí o legal é que a frase do simbionte aqui, não sei porquê, mas me lembrou do gênio do Aladdin lá no filme. Você nunca teve um amigo como eu. Então, Peter... visita o túmulo do tio Ben, que já tá reparado, né? Pra pedir conselhos, né? O que eu faço? Aí, na verdade, ele entra, né, em contato com a Gata Negra de novo e te dá um recado pra Mary Jane. Fala assim, ó, eu e a Gata Negra, a gente vai lá resgatar o Osborne. Aí ela fala, não faz isso, que o Osborne com certeza vai te sacanear, ele não vai falar onde eu te amei e tal, aquela coisa toda. Aí a Gata Negra fala assim, não, mas esse é o único jeito e tal. Aí a Mary Jane já... Era a desculpa que a Mary Jane queria pra arrumar a confusão com a Felícia, né? Ela fala assim, ah, mas como assim? Quem é você pra falar alguma coisa? Você que rouba das pessoas. Ah, não rouba há 18 meses, não sei o quê. Ela fala assim, ah, Felícia, cala a boca, não sei o quê, tal, tal, tal. Toda vez que no VSR ela fala que o nosso relacionamento entre eu e o Peter tá difícil por causa dos problemas financeiros, e toda vez que você aparece, as coisas pioram, não sei o que, não sei o que. E aí manda ela embora. Aí ela fala, né, por que você não arranja um namorado? Aí o Homem-Aranha sai com a Gata Negra, né? Dando motivo pro ciúme que a gente tinha falado. Exatamente. Eles vão lá na ilha Hiker. Aí a Gata Negra fala que se o Peter não precisava fazer aquilo, que se ele quisesse, ela fazia sozinha, pra ele não ficar com mais esse peso na consciência. Mas ele quer se divertir. Aí lá dentro, enquanto eles estão planejando entrar na ilha, lá dentro os guardas estão planejando dar um fim no Osborne, porque é aquele guarda que o Osborne matou a mulher lá, voltou e quer a vingança, né? Isso. E o Peter, o Homem-Aranha, ele entrou igual um ninja do tentáculo na ilha Hiker, né? Ah. A roupa é igualzinho. O que foi? Não entendi. Falei que a roupa do Peter pra entrar na prisão é igualzinha do ninja do tentáculo. Ah, mas você viu o que? Que a Felícia até fala que ela ia fazer uma roupa igual do Demolidor de Electra pra eles. Ah, é verdade. Então, e ele chega lá na cela do Osborne e solta, liberta o rapaz. Aí quando os guardas chegam pra matar o Osborne, a cela tá vazia. Eles soam o alarme. Aí quando começa a perseguição pelos esgotos, plano de fuga. Isso, que vai acabar com o Homem-Aranha pulando no mar lá, né? No rio. Caso, né? Exatamente. E enquanto ele tenta fugir, ele é envolvido por uma corrente de água lá que manda ele pra fora e se revela como sendo Hidromen, o homem hídrico lá. O Norman já volta já como duende, né? Porque né, enquanto o Peter tinha sido levado pro mais fundo lá dentro do rio, o Norman já tinha se mandado já, e aqui nessa cena ele já aparece como duende verde. Ou seja, realmente era uma armadilha, assim como a Mary Jane tinha falado que seria. Aí ele fala que agora eles são os 12 sinistros, que aparecem todos os principais vilões do Homem-Aranha. Pois é, cara. Ou não, 12. Principais, porque tem o Boomerang ali também. É, ou são 12, cara. É que é o Duende Verde, né? O Abutre. O Lagarto, o Shocker, o Homem Hídrico, o Electro, o Camaleão, o Homem-Areia, o Escamatelo, o Bumerangue e o... aquele outro não sei quem é, não. Lápide, será que é? É esse cara que eu não tava, que eu queria saber. É, será que é o Lápide? É bem claro. O Escorpião acaba aparecendo, na verdade, como Venom, né? Eles falam que só faltou o Escorpião. Aí é quando ele aparece, a gente vê que agora ele se uniu ao simbionte e ele é o Venom. É o detalhe que eu falei, ó, a máscara do Electro nessa cena aí já tá com os raizinhos pra cima. Então aí, com a chegada do Venom, o Duende fica bravo porque nos planos dele não incluía essa transformação. Era pra ele estar lá com a nova roupa de Escorpião, que na teoria foi o Roswell que fez pra ele. É, exatamente, a versão atualizada do uniforme. E aí começa a pancadaria, né? Isso, a Gata Negra cai primeiro, né? Exatamente, eletrocutada pelo Electro. E tipo assim, é impossível pro Homem-Aranha ganhar isso aqui, né, cara? Tipo, até o sexteto era difícil. Dobro, né? Então, já fica complicando. O dozeto sinistro, né? É, mas... Dozeto doeu na alma. Dúzia, né? Dúzia, é dúzia. É, eles falam que os 12 sinistros. 12 sinistros. O certo é... Duodécimo. Duodeto. Duodeto, isso aí. Bom... Então o Homem-Aranha tá em desvantagem numérica lá, ele tá praticamente perdendo quando os Vingadores chegam, né? Junto com o Quarteto Fantástico e o Demolidor. É, chega a galera pra ajudar. Chega a renta. É. E aí o Norman, com o teletransporte do Goku, aparece lá no apartamento da Mary Jane. Isso. E sequestra ela, né? E que a gente vê que foi ela que ligou pra SHIELD pedindo ajuda. Exatamente. Por isso que chegam os outros heróis aí. É, eles não chegaram lá por acaso. Foi a Mary Jane que ligou pra pedir um help lá. É, eu tava realmente achando que eles estavam só passando por ali, viram a treta. Que coincidência, né? Os Vingadores, o Demolidor e o Quarteto Fantástico. Eles estavam indo pescar. De uniforme, porque... Nossa, ele gira de secreta, pô. Detalhe que o gigante tá aqui, né? Ele deve pescar tubarão. Então vai ver que eles estavam indo pra aquelas reuniões de pôquer que mostravam algumas histórias. Ele joga no pôquer. Pode ser. Mas aí a Mary Jane é sequestrada pelo Duende, né? E o Aranha sai na porrada com o Venom. E consegue ganhar, né? Consegue ganhar. Numa cena que, tipo assim, o Venom... Ele lança as teias de simbionte dele lá, né, em vários pontos dos prédios ao redor e puxa de uma vez, né, tipo, derrubando os destroços todos na rua. E o Homem-Aranha, tipo, no esforço lá, ele dispara centenas de fios de teia lá e consegue segurar todos os destroços. Cena meio... É cinematográfica essa cena. Parece a cena do trem no Homem-Aranha 2. Ah, sim. Ah, sim, verdade. Então aí eles derrubam literalmente um prédio em cima do Venom? Isso. E aí a gente volta pra Ilha Riker, onde os caras estão fazendo, sei lá, alguns tipos de teste com o Octopus. E alguém menciona que o Osborn fugiu, né? Aí que menciona o Osborn, o Octopus já fica louco da vida e tal. Ativa o gatilho mental dele lá. Exatamente, né? Exatamente. Acaba com os enfermeiros e se manda da Ilha Riker atrás do Octopus. Não era atrás do Osborn? Isso. É, desculpa, atrás do Osborn, desculpa. Aí pra... Por quê? Octopus indo atrás do Octopus lembrou o cachorro perseguindo a própria cauda. ou o polvo atrás do próprio tentáculo. Boa. Aí ele vai pra único lugar que o Duende gosta, que o Duende deve ter uma fixação por pontes. Quando ele era criança, ele queria ser engenheiro de fazer ponte. Pois é. Ele até fala que dessa vez ele escolheu uma outra ponte, né? Aí, numa cena que remete agora ao primeiro filme, que é o Duende segurando a Mary Jane lá na ponte lá aí. Isso, ameaçando jogar ela da ponte, né? Ele até fala que se a situação é familiar. Isso. Em que alguém morre. Hoje é a vez da querida Tia May. Não importa quem vence esta luta, você sabe que eu vou voltar do túmulo e gastar o seu tempo como qualquer super vilão. Ou eu ou algum imitador de segunda virá assombrá-lo e impedir que faça algo útil com a sua vida. Ei, gênio. Quê? Engole isso. Peter! Mary Jane! Peter! Aí a gente parte pra última história Última parte aí, né? Essa última parte. Aí basicamente tá o Duende Verde segurando a Mary Jane desmaiada em cima da ponte, o Homem-Aranha tentando salvar ela, né? E o Octopus aproximando. Exatamente. E nisso o Octopus ele ataca o Duende, né? Ataca o Duende, ele acaba soltando a Mary Jane e os dois começam a brigar. Que o Octopus ainda tá sob o efeito da programação lá de exterminar o Homem. Isso aí, o Duende vai pra cima do Homem-Aranha, tá levando vantagem em cima do Homem-Aranha, e a Mary Jane, que tinha se armado lá atrás, né, que a gente... É, a hora que o Peter sai com a Gata Negra, a Mary Jane tá com uma arma pra se proteger, exatamente, né? Exatamente. Aí, quando o Duende Verde tá dominando o Homem-Aranha, ela chama a atenção dele e dá dois tiros no Duende, que afasta ele do Homem-Aranha, mas com o impacto do tiro, ela cai da ponte, né? Ela cai da ponte. É, o que mostra também, que a gente vem falando do realismo, né? O impacto da arma, joga ela pra trás e ela cai, igual a Gwen caiu. Pô, mas ela tá disparando o quê? Com uma 12? Eu não conheço a arma não, mas é uma arma normal aqui. É, e ela tava bem na beirada da ponte, né? E se você não tá acostumado, não é igual nos filmes, que você pega uma arma, você nunca viu uma arma, você sai dando tiro em cabeça de zumbi por aí. É só pro gatilho. Então ela desequilibra, aí o Peter meio que tá revivendo aquele momento que ele... Que a Gwen morreu, né? Só que agora ele já aprendeu com os erros e joga várias teias pra parar o corpo dela como um todo, não só na perna, pra evitar o pescoço quebrar de novo. É, na cena aqui ele joga dois nas pernas, dois nos braços, um nas costas, um na cabeça, né? É, todos os pontos poderia ter impacto. Isso. Aí acaba salvando ela. Aí vem o... O Octopus, né? Isso. Vem a conveniência de roteiro, como diz o Mônio. E vem o Octopus, agarra o Duende e no exato momento vem um raio e eletrocuta os dois. Pois é. Conveniência de roteiro é pouco pra isso aí. Foi tudo bem até aqui, né, cara? Não precisava desse raio. Foi participação do Thor, ele queria participar da briga também. Pois é, ele não apareceu na hora que os Vingadores chegaram e ele... Nessa época aqui ele devia estar morto. Provavelmente. Morre, mano. Foi? Todo mundo morre. Pois é. Então aí com um raio caiu o Duende e o Octopus da ponte. O corpo do Octopus é recuperado, mas o Duende, pra variar, some. Duende acorda. E durante a luta, né, do Peter com o Duende, ele fala que não vai falar onde a May tá, que ela tem só alguns minutos de vida. Só que ele começa a dar várias dicas pro Aranha de onde ela tá, né? Ele começa a jogar várias indiretas assim pro Aranha, na hora não percebe. Aí depois que a coisa calma, ele liga os pontos, ele percebe que, na verdade, a tia May tá enterrada do lado do túmulo do tio Ben. Exatamente. Um caixão com um cilindro de oxigênio, né? Que já tava acabando. Só uma dúvida. Você falou que o corpo do Octopus foi resgatado? Tá morto também? Não. Não. Aqui. Tá inconsciente. É, fala semi-afogado e cheirando a esgoto. É. Aí ele fala que os tiras pressionaram, mas ele não consegue lembrar dos últimos 2 meses, por causa do... Então você vê que um polvo não sabe nadar muito bem, mas um duende sim, entendeu? Pois é, não. Então, por pouco, né, o Peter consegue tirar ela do caixão, não consegue achar a pulsação dela direito, mas, como sempre, né, ela dá aquela tossidinha e acorda. Aí a tia May tá viva. Aí corta pro hospital onde a Felícia foi internada. Aí destaque pra piadinha aqui que ela foi internada com o nome falso de Julie Newmar. Que era a atriz que fazia Mulher Gato, né? Cara, piadinha ótima essa. Aí o Aranha nota, ele se dá conta de que todo mundo já sabia que a Felícia ainda era apaixonada por ele. Aí o Gargan acaba preso, aí dessa vez quem vai ser leloado o uniforme do escorpião que ele nunca usou. O Jameson tá fazendo várias manchetes elogiando o Homem-Aranha agora, né? Porque ele acha que é o filho dele. Ele até fala pro filho dele, agora a gente apoia o Homem-Aranha, viu, filho? Aí o Joe, tá, você que manda. E agora, cara, tem uma novidade aí no final dessa história. Qual? O Peter tá pensando em desistir do seu Homem-Aranha. Mas eu gosto dessa criatividade, cara. Tipo, o Peter tá pensando em desistir do Homem-Aranha. Mas eu acho que eles podiam inovar também e alguém abandonar o Quarteto Fantástico. Não, mas ele tá pensando em ser o Homem-Aranha dessa vez, mas ele tá pensando isso em cima da ponte, entendeu? Então, aí sim. É diferente. Muda detalhe. Todo o contexto. Agora... Aí a Tia May faz ele mudar de ideia, fala que ele já salvou muitas vidas, as pessoas que morreram foram fatalidade, não foi culpa dele, blá blá blá blá blá. A Tia May fala que a Mary Jane contou pra ela que ela, que o Peter tem esses, essas crises de tempos em tempos. É verdade. Dia sim, dia não. De ser Homem-Aranha. Mas é isso aí, aí a história termina com ele não desistindo, né? Isso, e na última página a gente vê uma equipe dos Correios pegando uma carta, e aí depois a gente descobre que é uma carta do Norman enviada pro Peter. E a gente vê que o Norman é um cara totalmente insano. Na verdade, parece muito com aquela questão do que é tratado no filme do Cavaleiro das Trevas, né? Que o Coringa, ele não é um vilão comum, né? Ele é aquele vilão que quer só causar confusão e infernizar a vida do Batman. E é a mesma coisa que o Osborn fala aqui. Maluco. O cara é doido de pedra, né, cara? Não é inimizade, não. A gente é brother. Eu ia matar sua tia, matar sua esposa. Você sabe que sua tia não morre mesmo, né? Não tem. É. Era tudo uma grande brincadeira. Matar just for the lows. Aí o Norman, a ideia do Norman era tirar a máscara no final e falar, ha, pegadinha do malandro. História legal, cara. História bacana. Eu gosto pra caramba justamente por causa dos vários personagens que aparecem. Assim, ficou uma história cheia de gente, mas não ficou uma história ruim por isso, né? É porque ela é uma história grande também, né? Dá tempo de desenvolver e tal. E esse tema, assim, tipo, de levar as coisas de uma forma mais realista, né? Dá um tom bem diferente pra história, bem legal. Eu tava falando pro Eric mais cedo que na primeira vez que eu li ela nas revistas de linha lá, eu não gostei muito, porque eu ainda estava traumatizado por causa da saga dos chifres. Saga de quê? Dos chifres pretéritos lá. Ah. Eu já tava desacreditado, mas agora, depois que falaram que ia fazer esse podcast, que eu peguei pra reler, inclusive comprei um encadernado, achei legal a história. História que você pode ler, assim, independente de qualquer outra. Sim, sim, sim. Era totalmente fora, assim, de uma cronologia, né? Você não precisa estar acompanhando, tipo, a revista mensal dele pra poder ler essa história. Já tiveram melhores, mas também não é uma história ruim, não. Não, eu gosto bastante. E o que veio depois também tornou isso aqui já um clássico. Isso, depois. Oi? Ah, depois tem o Pato? É, logo depois tem a melhor história que o Mônio gosta, né, do Homem-Aranha. Logo depois dessa queda entre os mortos, vem os filhos da Gwen Stacy. Cara, maldição que é aquela história. Sim. Meu caro Peter, se você está lendo isto, quero dizer que falhei na minha última tentativa e, desta forma, quero lhe dar minhas mais sinceras congratulações. Obviamente, esta é apenas uma dentre inúmeras cartas que escrevi e você tem a minha palavra de amigo de que a secretária responsável por enviá-las não faz ideia do espetacular segredo que compartilhamos. Quero agradecer pelo que presumo ter sido uma batalha justa e emocionante e assegurar-lhe de que você pode desfrutar de um período de tranquilidade independente do fato de eu ter sobrevivido ou não. É importante frisar que essas batalhas de modo algum representam um sinal de inimizade. Pelo contrário, tenho por você grande consideração e sempre serei grato por sua atenção. Se não fosse por você, eu seria apenas mais um executivo entediado administrando uma empresa no chatíssimo ramo da indústria química. Sua inteligência e engenhosidade deram à minha vida tanto estrutura quanto significado, e peço desculpa por quaisquer dúvidas que posso ter deixado como resultado de nosso último encontro. Como bem sabe, seu casamento, sua reputação e sua paixão por preservar o status quo são muito importantes para mim, e só posso esperar que nenhuma semente de dúvida ou inutilidade tenha sido plantada hoje. Cuide-se e durma bem. Sempre vou orar por você e espero que faça o mesmo por mim. Abraços. Norman. Bom, pessoal, então esse foi o podcast sobre o Caído Entre os Mortos. Se tiver alguma crítica, alguma correção de alguma coisa que a gente falou errado, mande e-mails, comentários e... Vamos de graça. Tristeza, né, cara? Então, quem que é a irmã mais velha da Mona Lisa? Não sei. A Mona Áspera. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha